Ono 7, saindo com proa norte. A frequência do controle em 119.35, a torre em 118.612 e o transponder 5160, Lima Vava Mike. Quando confirma o seu tempo de voo até a localidade? 50 minutos, está com 4 a bordo. 50 com 4 a bordo, obrigado. Para táxi e decolagem, torre 18.612. Salvador, boa tarde, para matar tudo que é da terra. Dois Salvador, papapá, papapá, Mike, para acionamento. Papapá, Lima, papá, Mike, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, o papapá, Lima, papá, Mike. Gente, Lima, papá, Mike, reportará para o táxi. Salvador, está 3.1. Escuta só. Salvador, recebe o Quebec Serra. Escuta, Quebec Serra. O que passa? Está passando agora 065. Gente. Controle Salvador, boa tarde, está 3835, centro da Quebec. Boa tarde, está 3835, chegada IPIT, desça para o nível 030. Chegada IPIT 030, possibilidade de aprovar IPIT? Sou de IPIT, deu presente, está 3835, informa os últimos 90 metros impraticáveis da pista 28. Ciente, está 3835, descendo para o 030, proa de IPIT. Luiz, que nós andamos papá decolando então, decola da pista 17, confirme. Afirmativo, 17. Luiz, que nós andamos papá, pista em uso é a pista 28. Decolagem então da pista 28, após prosseguindo para o corredor forte, até 20 milhas, com 30 minutos de tempo de voo, decola com curva direita após a decolagem da 28 com curva direita, frequência do controle 119.35, a torre 118.612, acione o código 0126, o Whisky Novembro Papá. Confirma, o senhor perguntou para o Whisky Novembro Papá, pista é a 28, eu tinha solicitado a 17. Negativa 17, mas foi negada a decolagem, a pista em uso é 28. Decolagem da pista 28, Whisky Novembro Papá. Afirmativa da 28, pode repetir a autorização, por gentileza? Não, confirmo. Decola da 28 com curva direita, prossegue para o corredor forte, até 20 milhas. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.612. Socorro, o transponder 0126, Whisky Novembro Papá. Afirmativo, decola da 28 com curva direita, corredor forte, até 20 milhas, o controle 119.35, 0126, transponder. Bela táxi, decolagem, chama a torre em 118.612, o Whisky Novembro Papá. Agora. Sol Leve Jet 6703 para o táxi, está com POT de 128, autonomia de 3 horas, está alternando com 20. Que é grato. Com 807, boa tarde, chegada IPIT, desça nível 040, correção 050, desse Monterra. Chegada IPIT, desça 050, 807. POB de 128, autonomia de 3 horas, está alternando com 20. Infelizmente eu não ouvi o POB, poderia me confirmar? 128. 128, grato. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118, meia dúzia, 6703. táxi Juliette, Alfa para 28, Amano Torre 186, 6703. Fala, Papai Sul, Quebec Serra. Quebec Serra, prossiga. Fala, Papai Sul, apresentação, hoje, São Paulo. 7, aguarde, cópia. S18, 60, Índia. Torre Salvador, Papatango, até o Índia, Índia. Papatango, até o Índia, Índia. Prossegue para a rotatória, reposte na rotatória. O Papatango até o Índia, Índia. Papa na rotatória, Índia. Papatango Bravo, X-ray, Foxtrot no solo aos 2-3. Autorizado backtrack, agilize na medida do possível. O Papapapá, Mike, Eco Delta, observe a aeronave que irá livrar a pista. Após a mesma livrar, está autorizado a alinhar e manter. Pistão no 7. Papapapá, Mike, Eco Delta. O Papatango, Isco November, Papá, no pátio da Baeté. Aguarde, reporte quando pronto para o táxi. Informe o POB. Pode confirmar se a restrição pode metros daquela da pista do 6703? Solo, Abjet 6703, pode confirmar se a restrição são 900 metros na pista? A restrição de 90 metros na pista, ok? A última, aquela parte concretada da cabeceira somente. Tá certo, obrigado. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado decolagem, pista no 7, o vento 200 graus, 08 nós. Contra? 1. Autorizado, reporte táxi. Isso, 49, perdão. Firmativo, senhor, sem problema. Autorizado, reporte na curta final. Passando na curta da 17, Índia. Da rota, 10 graus por 20 minutos. Sente do desvio Golf, Golf Eco. Tá 3835, desça para 2 mil pés, o ajuste 0, 1, 2, reporte estabilizado, ILS, pista 28. Descendo para 2 mil pés, 1012, reportará no estabilizado, tá 3835. Solo, Salvador, Sam, 3, 1, 7. 07, desça nível 030. 030, 830. Para São Paulo, Guarulhos. Gente, aguarde cópia, prepare Goleval após Ildes, 3155. Goleval, Ildes. 119, decimal, 35. Aqui é cuidado. X3 ao transponder. Controle em 11935. A torre em 11830. Confirmando 11862, a torre, o quilo Quebec Serra. Para ataque, decolagem, chama a torre 18612. Direto, Manassi. Lima, Mike Fox, boa tarde. Boa tarde. Lima, Mike Fox, aqui no pátio da Barça, senhor. Compose notificação apresentada para o acionamento. Aguarde cópia. Corredor forte até 25 milhas. Qual é o tempo de voo? A princípio, o Lima, Mike Fox, uma hora. Uma hora o tempo de voo, Ciente, Guarda Copa. É, tem condições de prosseguir direto para o pátio 4? Negativo, senhor. Autorizado, venta 220 graus 089, reposte no solo controlado, Papatango, Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia direto para o pátio 4, cruzando o eixo da 17, senhor, sem problema? Correto, não temos tráfegos em aproximação. Ok, então aproxima direto para o pátio 4, cruzando o eixo de decolagem da 17, o Hotel Índia Índia, forma no solo. Afirmo. O Papatango Kilo Quebec, você é autorizado táxi, reposte para ingresso pista 1 no 7. Redução até 210, Golf e Golf Eco. Tem um objeto 6703, bote esperando 28, pronto. Fala Salvador, agora no 781. No 781, está autorizado para Guarulhos, nível de voo é o 360, Aperuísk 50, decola da pista 28, saída Gole, Val após Ildes, frequência do controle 119.35. A torre em 118.612, o seu transponder 5494 no 781. Guarulhos 360, Peruísco 50, decola da 28, na Gole, Eval, após Eval, voa Eudes. 119.35, 118.6, 5494, pushback, acionamento está pronto. Está no 11, está autorizado, reporte táxi no 781. Chamará para o táxi no 781. O 4064-65 está pronto para o push de acionamento lá no 9. Aguarde para o push, será o número 2 no setor. Mike, táxi até táxi aí papá. Mantenha a posição na táxi aí papá para ingresso pista no 7. 7, táxi até o papá. O papá tá no hotel Índia Índia, considere o solo aos 3 1 frequência livre. Graças. O Webjet 6703, autorizado a decolar a pista 28, vento 220 graus 109. Autorizado a decolagem da 28, 6703. 340, informa o risco 50, pista 28, Gole, Eval e após direto Eudes. 119.35, 18.6, 5.4, 1.6. Som pronto para puxa acionamento, TAM 3155. Tá pronto. Ok, coordeno com a equipe de solo, tem uma aeronave da Gol a cauda, assim que ela taxiar, você pode iniciar o puxa, informe táxi. Gente, assim que iniciar o táxi da Gol, autorizado, pronto, pushback. Táxi da Gol na 649, 62 a bordo, alterna... Aracaju, 2h49, autonomia. Sete, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Ingresse agora à sua direita na Alfa e quando lá chame torre 118.6, gol no 649. Táxi direita, ingresso à Alfa, ponto de espera 18.6, gol no 649. O gol no 781 não iniciou o pushback, confirme. Confirme? Não iniciou o pushback ainda, confirme. Correndo agora, senhor. Estou em coordenação, solo azul 4065, não é mais? Está autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, azul 4065. 1-2, últimos 90 metros da pista 28, fechados. Quem é que está 3235, alguma desautorização? Terra mantém posição devido a tráfego na final. Para o litoral norte, corredor forte até 25 milhas, com uma hora o tempo de voo, decolado da 17, saindo direto seguindo a estrada do Coco até interceptar o corredor forte, acione código 0106, frequência do controle em 119.35 e a torre em 118.612. Lima Mike Foxtrot. Decola da 17 para litoral norte, via corredor forte, milhas 1 hora, Poderia confirmar por gentileza o transponder, senhor? 0106. 0106 do transponder. 118 decimal 30 e controle 119 decimal 35. Afirmativa, torre em 118.612. Está no pátio da Bata, chama a torre em 118.612 para o táxi decolagem Lima, Mike Foxtrot. Chamará chamando para táxi o Lima Foxtrot. Curta final, pista 28, está 3835. 3835, autorizado 28, ajuste no 0 no 2, 220 graus 79, 590 metros por zero. Leve pouso, está 3835. Salve, papai, eu estou ciente. O que o senhor quer fazer? Voo de experiência, voo de cheque, é o quê? Gente, então aguarde coordenação, corredor axé, quanto tempo que você vai voar? Táxi autorizado, até a papá. Seu papá, confirma qual o tempo de voo? 20 minutos. 2-0 minutos? 2-0. Gente. 1-3. Azul 4065, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Autorizado táxi via Juliette Alfa, torre 1286. Ali mantém 28. Quilo Quebec Serra, autorizado decolagem, 220 graus, 10 nós. 1-0, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 0-0, limite ao curso Papa Romeu, Golf e Golf Eco. Localizador, tem alas na vista, 1807. 807, complete LS, pista 28, chame torre 1-1860. 267. A retaguarda do tráfego da Azul, no ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 2. Vamos botar. Via Juliette Alfa, seguindo o tráfego da Azul, no ponto de espera 186, igual no 781. Lembra Delta, tá 3835. 3835, mantém a Delta, chame solo, 1219. Delta 219, 3835. Torre igual no 649, ponto de espera da 28. Realizado, ILS. Esquerda 310, descendo para 2000, 1-0, 1-2, vai reportar estabilizado. Papa Romeo, Golf, Golf, Eco. Pátio 3, aguarda para o pátio, não, tá? 383. 349, confirme PLB e autonomia. 9 é papá, mantenha a Mike, estou aguardando a autorização do controle dessa decolagem da 17. Quebec Serra, decolado 37, controle 19-8. Correção 19-35, Quebec Serra. Isso, táxi. Aguardo. Ô, Quebec Serra. Suba e mantenha o nível 040, sai da coral até 5 milhas afastada após em rota. Coral 5 milhas após em rota, que está. Lima Papa Mike, decoladas 37, controle 1935. Gás, 1935. 9 meu papai, ingresso 17, reporte alinhado e pronto. Diz que 9 meu papai, ingresso 17, reporte alinhado e pronto. Suba 500 pés. Mantenha 500 pés para a fazenda Itacira. Confirme o rumo para o destino. Está presente, proa 348. 7 está presente em rota, Lima, Papa Mike. Tente, matéria 500 pés, proa da destino, 348, Lima, Papa Mike. 2835, livre ingresso, patio 1 no gate 09. Apache 1, no gate 09, 3823. 3155, na escuta do solo. Com 3155, na escuta do solo. Prossiga. 3155, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da 28, torre 1186, ajuste 1092. Então, boa tarde. 7, Índia Alfa, 286, 1092. Vai corredor Axé, uísque 9 papá. Papá. Corredor Axé, direita, corredor Axé. Quando vai em combinação com o controle, a solicitação da CD vai crescer. Afirma, reporte alinhado e pronto no 7. 649, após decolagem, vai manter a proa até 3.000 após sair da gole. Após manter a proa até 3.000 após cumprir a gole, no 649. Correto, ali mantém 2.8. É, mantém 2.8, 807, solas 39, livre à esquerda, mantém a posição na Delta, chame o solo 1219. Esquerda da Delta, 219, 807. Chame o solo 186. 186, obrigado, até mais. E OBT? 03, o POB e o destino é Praia do Forte. Lima, mas Foxtrot, chame a torre 1-8, decimal 6. Ah, por gentileza, o solo poderia confirmar mais uma vez o código transponder? O FIE continua a aproximação 2-8, aguarda pista livre, 1012 no ajuste, os últimos 90 metros estão fechados. Ciente, eu vou confiar. 649, decolagem autorizado, mantendo a flua até 3.000, 1.012 no ajuste, 210 graus, 10 nós do vento. Ingresso após via Alfa e Juliette, gate 05, com 1807. Pode estar, direito no ajuste na Alfa, Juliette, portão 5, com 1807. Esse tráfico pouso ali mantém, azul 4065. Nossa passagem ali mantém, 4065. Lima, Mike Fox, Pátio da Bata, Sione, reporte táxi. Luciane, estou com tráfego alinhado 17, decola do pátio. Norte autorizado, decolagem do pátio, 220 graus, 10 nós. Golf, Golf Eco, 220 graus, 10 nós, 1012 no ajuste, autorizado pouso 28. Livre pouso 28, apenas confirmando, são somente 90 metros interditados positivos. Afirmo, os últimos 90. Gente, obrigado. 649, decoladas 42, controle 1935, boa viagem. 1935, boa viagem. Boa tarde, boa noite, 649. Mike Foxtrot, decoladas 4-2, prossiga corredor forte, sem interferência com as aproximações da 28, chame o controle 1935 para retorno. 1935 para o controle, segue pelo corredor forte, o Lima Mike Fox. Venha para paciente, aguarde a decolagem. Lima, Mike, Foxtrot, 500 pés, corredor forte, reporte para o regresso. 500 pés, corredor forte, na sua escuta, reportará para o regresso, Mike Fox. De decolagem até cruzar 3.000 pés após perfil da gole. Ok, mantém 3.000 pés depois perfil da gole, 4064, 65. Whisky 90, papá, autorizado decolagem, 1.000 pés no forte, 210 graus com 10 nós, ajuste no 0, no 2. Então, corredor Axé, 1.000 pés. Golf Eco, chame solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde. O Papá Romeu Golf, Golf Eco, liberou sua escuta. Papá Romeu Golf, Golf Eco, táxi via Alfa, aguarde confirmação do gate. Via Alfa, aguardando o Golf, Golf Eco. Doação 3155, como número 2, ponto de espera da 28. 3155, estou ciente, mantém ponto de espera. Informo que após decolagem vai manter pro até 3.000 pés após perfil gole. Manter pro até 3.000 perfil gole quando autorizado? Após os 3.000, é direto na gole, no perfil da gole. Ciente. O 4065 está alinhado e pronto. 4065, ciente, foi um tráfego, PA34, decolou 17, está prosseguindo para o litoral, 1.000 pés. Ajuste no 0, no 2, 210 graus, 10 nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, visual com tráfego, 4065. Whisky 9, papá, decolado às 44, ingresso no axé, chama o controle, 1935. 1935, boa tarde, obrigado. Papá Romeu Golf, Golf Eco, prossiga via Alfa Índia, gate 02. Alfa Índia 02, o Golf Eco. Ali mantém 28 no 781. Ô, controle, boa tarde, Whisky 9 para Papá. Whisky 9 para Papá. Ou no meu pé, no corredor Axé, reporte farol da barra ou para o regresso? Decolado aos 45, chama o controle, 1935. 1935, azul 4065. Controle, Whisky 9 para Papá. Prossiga 9 para Papá. Vai chamar a torre por regresso. Chame 186, Papá. Bom, muito obrigado. Controle, azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, sai da gole. Mantenha a pro até cruzar 2.000 pés após pro de gole. Pro até 2.000 após gole, azul 4065. Olha, papá, confirma intenções. É, regressar pra todos, senhor. Que 9 é papá, faça um 360 em Itapuã, aguarde instruções para pouso na pista no 7. 360 em Itapuã, vai aguardar instruções para pouso, vai executar 360 pela esquerda, possível? Assim, faça pela esquerda, mantendo 1.000 pés. Voo 781, autorizado decolagem, ajuste no 0, no 2, vento 220 graus, 10 nós. Forma o tráfego, mantendo 1.000 pés no setor sul do campo. Gente, igual no 781, no livre decolagem 28. São 12 horas, 5 milhas. Está com uma indicação de 1.700 pés, rumo nordeste. Deslocamento sem contato com o controle Salvador. Gente, eles estão na posição de 12 horas? 12 horas agora, 4.4 milhas. Agora de 12 para 1 hora, com deslocamento de 90 nós de ground speed. Gente, teve contato com o mesmo, informou que já tinha no meio ultrapassado, eu estou descendo mais um pouquinho, fazendo 510 AGM. Gente, a frequência livre, coordenação, Lima, Papa Mike, bom voo. Grato, Lima, Papa Mike. O cruzamento do campo, tá bom. Afirma, reporte um travessu aguardando autorização para cruzamento. Gol 1649, chame Recife, frequência 1128, 8, alterna 1649.